3170, autorizado a chegada a Mari, desce para nível 050, altímetro no 097. Autorizado. A critério, deixa para 2000 pés, está autorizado LS Ferreira, pista no zero, reporta estabilizado, número 1 na aproximação. 1970, passou Duna, completa aproximação, chame a torre na noite 95. Confirme o teu 3170. Reporte quando baixar travado, que ele é galvão 017. Soletão 3170, já estabilizado, contra embaixo travado. 3170, agora copiado, livre posição 10, vento 3100 graus, 029, que é legal no 07. Livre pouso no 0, 3170. Tá 3170, solo 4, autorizado para Alfa Kilo para o Pat 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, 3170. 43, o TAN 3170. 5556, autorizado chega da Mari, desça para o nível 050, voa de Tata, QNH 1097. Bom dia, autorizado chegada Mari, desce para o nível 060, altímetro 0017. Trip 5556, desça para 2000 pés, sem restrições, altímetro no 07, reporta estabilizado no LS X-Ray da pista no 0. Trip 5520, desça para 3000 pés, QNH no 07, desconsidera as restrições de altitude na chegada. 5556, a minha torre no 895. Ano 8, 9, 5. Primativo. Alô, bom dia, Tripe 556, novo local, garoto. Bom dia. Bom dia, Tripe 556, continua a aproximação, reporte quando baixado travado, que negão no 017. Só para baixar travado, 5556. Patango Oscar, Zulu Alfa, proceda. Nessa frequência mesmo, o Oscar Zulu Alfa, aguarde cópia. Patango, Oscar, Zulu Alfa, na escuta? Oscar, Zulu Alfa, informação em curso é eco, pronto, cópia? Patango, Oscar, Zulu Alfa, autorizado para Belo Horizonte, nível 100. Decola pista 197 com primeira curva direita, saída Coral, após Coral direto Arubi, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5560, frequência do controle em 120, décima 8. 5520, chame a torre na 895. Chame 895, tá 5520. Mas confirmado o transponder 5560, o Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa, cotejamento correto. Reporta pronto para o acionamento de táxi. Vibra acionar, reporta táxi. 5556, seu sol aos 27. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Salvador, TAM 3520, passando Índia Serra, tem embaixo travado visual. TAM 3520, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, TAM 3520. TAM 3520, livre pouso, pistão na 0, vento 170 graus, 019. Livre pouso na 10, TAM 3520. 35556, ingresso da Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, pode. A 3 boa noite, autorizado, chegada é bom, se desce para 4 mil pés, altímetro na 017. Firme? No 7. Papatão Gosta Zulu Alfa, livre táxi, chame na papá. TAM 3520, solo aos 30, libere primeira direita, prossiga ataque via Alfa Juliette, portão 03. Primeira direita, Alfa Juliette para 03, TAM 3520. Gosto do Alfa, autorizado ingresso que estão na 7.